Cheiro 4. Só que a banda nunca mais passou. Foi tudo tomando o seu lugar, cada um de nós no seu canto e em cada canto uma dor. Durante algum tempo, o pai continuou a acreditar que 1975 ia ser o melhor ano das nossas vidas. Vai correr tudo bem. Vamos construir uma nação. Pretos, mulatos, brancos, todos juntos. Vamos construir a nação mais rica do mundo. Melhor até do que a América. Isto é uma terra abençoada, onde tudo o que se semeia nasce. Não há no mundo outra terra assim. O pai não conhece nada do mundo e não pode saber se há ou não outra terra como esta. Como também não podia saber o que se ia passar. Durante algum tempo, garantiu a quem o quisesse ouvir que ia correr tudo bem, apostava tudo o que tinha. Mas os tiros e os morteiros não pararam. Os pretos continuavam a vir de todo lado e os brancos a irem-se embora. Os tropas portugueses já nem da bandeira queriam saber e os comunistas da metrópole vieram para cá. Por muito que quisesse dizer que ia correr tudo bem, o pai teve de se calar. Teve de deixar de fazer apostas, até porque já nem havia com quem apostar. O pai calou-se sobre o futuro e podia ver-se na cara dele a vergonha que sentia por se ter enganado tanto e a preocupação por ser tarde demais para remediar o mal. Os pretos não começaram logo logo a matar brancos a eito, mas quando lhe tomaram o gosto, não quiseram outra coisa. E os brancos ainda foram embora mais depressa. A cidade foi ficando mais vazia de dia para dia. Se o pai pudesse amarrar os brancos para não se irem embora, tinha-o feito. Às vezes o pai exaltava-se. Não se podem ir embora assim. Ao menos deem a luta. Mas os brancos só queriam correr para o aeroporto e ir para a metrópole. Tão cobardes. O pai não sabia quem desprezar mais. Se os pretos, uns assassinos ingratos. Se os brancos, uns cobardes traidores. As palavras do Sr. Manuel nunca mais foram repetidas. Não valia a pena. 1961 tinha sido uma brincadeira de crianças. O pai, calado, sem vontade sequer de acusar o Sr. Manuel, pelo que se veio a saber que ele tinha feito, despachou para a metrópole um Audi 100S, coupé novinho em folha, de que só tinha pago a primeira prestação. O tio Zé passou a referir-se ao Sr. Manuel como o ladrão imperialista. Mais tarde soube-se que o ladrão imperialista tinha sido ainda mais esperto. Tinha roubado diamantes que a mulher levou cozidos na bainha da saia. O desprezo pelo Sr. Manuel devia ser a única coisa que o pai e o tio Zé tinham em comum. Ainda que o tio Zé tivesse mais razões para odiar o Sr. Manuel. Não dou confiança a um desses, dizia o Sr. Manuel, sentado no muro da tabacaria. Era o que me faltava, dar confiança a um desses. O tio Zé era um desses para toda a gente. Mas ao princípio era só o irmãozinho da mãe que apareceu aqui em casa vestido de tropa, com uma tatuagem: Angola, 1971 e tudo. A mãe não conseguia acreditar que o irmãozinho estava à sua frente vestido de tropa. A mãe, tão feliz, que não deixava o tio Zé passar do portão. Deixei-te um bebé e apareces-me aqui um soldado. Entra, entra! E mais um abraço, que o tio Zé aceitava sem pousar a encomenda que tinha trazido da metrópole. Eu e a minha irmã espreitávamos do cimo das escadas, indecisos, se havíamos de descer. Nunca tínhamos imaginado que um dos familiares da metrópole nos pudesse aparecer à porta. Os familiares da metrópole eram as cartas que vinham e iam, com nomes mais esquisitos do que os dos pretos: Ezequiel, Diolinda, Apolinário. Só que na metrópole sabem pronunciar os nomes, não são matumbos. As cartas dos familiares da metrópole, em papel muito fino, preenchido com letras mal desenhadas, que comiam linhas a mais. Demos uma candeia de azeite ao Santo Estevão para trocar o sono do Manelinho. A prima Zulmira ficou noiva do Aníbal dos Goivos. Os recos apanharam a maleita dos ciganos. O Zé Mateus vai ser crismado pelas festas da Senhora da Graça. O tio Zeferino morreu do caroço que tinha na cabeça. A geada deu-nos cabo do trigo. Cartas com muitos erros, que levavam a pensar que na metrópole não havia a régua nem o caniço da professora Maria José. As primeiras linhas das cartas eram sempre iguais e quase sem erros. Espero que esta vos vá encontrar bem de saúde, que nós por aqui bem, graças a Deus. Os familiares da metrópole eram-nos ensinados pela mãe como uma matéria da escola ou da catequese. O lado materno, o lado paterno. Os tios e primos em primeiro grau e os de segundo grau. Os de sangue e os de afinidade. Os mortos e os vivos. De vez em quando, as cartas traziam retratos. Bebés vestidos com lã grossa, sentados numa mesa redonda coberta por uma toalha de crochê. Noivos, surpreendidos pelo flash, ao lado da mesma mesa. E na mesa a mesma toalha. Raparigas na comunhão solene, com o terço e o catecismo em poses de santas. A mesma mesa e a mesma toalha. Não havia outra mesa nem outra toalha na metrópole. A fotografia que mais fez chorar a mãe foi a dos avós. Dois velhos vestidos de preto. A avó com barba e bigode. O que eu e a minha irmã nos rimos da barba e do bigode da avó. O avô, alto e direito como um príncipe, sem o polegar na mão que segurava a bengala. Perdeu o dedo a rachar lenha. A lenha entra muitas vezes nas recordações da mãe. Eu e a minha irmã inventámos que o avô tinha sido ferido na guerra. E a mãe nunca nos desmentia à frente dos outros miúdos. O nosso avô tinha sido ferido na Segunda Guerra Mundial. E por causa disso era mais importante do que qualquer outro avô. A mãe comprou uma moldura para a fotografia dos avós e pô-la no cimo da cristaleira. A primeira e última fotografia que tive dos meus pais, Deus os tenha. A mãe não consegue deixar cá a fotografia dos avós, mas tem de deixar o álbum onde guardou os bebés batizados, os noivos casados, as comungantes santas. Se o pai não deitar fogo a tudo, os familiares da metrópole vão parar às mãos dos pretos. O álbum das chinesinhas com sombrinhas na capa em relevo e uma corda nas costas para tocar música. O maço de cartas que está no fundo da gaveta dos guarda-fatos, atado com a fita de cetim que a mãe comprou na retrosaria da dona Guilhermina. Uma mulher com as mamas tão grandes, que devem ser as mamas maiores do mundo. É impossível que haja mamas maiores do que aquelas. Mesmo na América, onde há tudo mais e melhor, não deve haver uma mulher com as mamas maiores do que as da dona Guilhermina. O tio Zé conseguiu finalmente passar o portão com a encomenda da metrópole na mão. Ainda a mãe apontava para as rosas do jardim e já o tio Zé subia à escada. A mãe a gritar-lhe do jardim: cuidado, cuidado com os vasos. As escadas sempre cheias de vasos que o pai derrubava a miúde. Que má ideia de encher os degraus com vasos! Quem vai regar as rosas da mãe? A mãe nunca deixava morrer as rosas. Se os dias vinham mais quentes, as rosas das vizinhas ficavam tão murchas que até davam pena. Nunca as da mãe. De nada a mãe se orgulha tanto como do jardim. O tio Zé estendeu-nos a mão, o braço muito esticado, como se nos quisesse à distância. Cheirava a suor, cheirava pior do que a catinga da pretalhada que tanto enojava o senhor Manuel. As nossas mãos estendidas e a mãe: deem um abraço ao vosso tio, que engonhas me saíram. Abraçámo-lo, o cheiro a suor da farda ficou colado a nós. O tio Zé disse que a sala era grande e bonita. Atirou-se para um maple de napa verde das visitas. As visitas não se sentavam assim. Tinham cuidado para não derrubar os cinzeiros que a mãe punha nos braços do maple por cima de um napperon. As mulheres sentavam-se de lado, como nas revistas, e os maridos ficavam muito direitos, mesmo se traçavam a perna e aceitavam um copo de Yémon com gelo que a mãe trazia no balde de plástico cor de vinho. As mãos da mãe, sem conseguirem agarrar o gelo com as pinças, os comprimidos atrapalhavam sempre o que a mãe fazia. Ter visitas era um trabalhão, mas ser visita ainda era pior. Sentávamos com cuidado e ficávamos parecidos com os manequins das montras. Comíamos com gestos demorados, não fossem pensar que estávamos com fome. Nunca repetíamos a sobremesa, não fosse parecer que era a primeira vez que comíamos uma guloseima. Apesar do nosso esforço, éramos más visitas. O pai deixava cair a cinza em todo lado e queixava-se se o whisky não era Yamonks. A mãe fazia perguntas que não devia fazer e interrompia as conversas quando lhe apetecia, como uma criança impaciente. Isto para não falar das gargalhadas. A mãe acha graça a coisas que ninguém acha. As vizinhas tinham razão. Havia tantas coisas para levar a mal à mãe. A minha irmã não abria a boca, a não ser que lhe perguntassem alguma coisa. E a escola, Miluxa? A minha irmã não gosta de estudar. Eu também não gosto. O pai diz que somos mangonheiros, como os pretos, e já jurou umas quantas vezes que nos arranca a mangonha do corpo, nem que seja à cinturada, porque os estudos são a melhor enxada para lavrar a vida. Às vezes o pai zangava-se. Ai de vocês, se não trouxerem boas notas. Nunca trouxemos. Estudávamos o suficiente para passar, e era tudo. Nunca estivemos no quadro de honra, nem nunca recebemos um prémio. A Editinha estava sempre no quadro de honra e a Milu recebeu 3 prémios. Mas a Editinha era feia como tudo e tinha umas pernas que pareciam os canivetes. A Milu não. A Milu era um borracho e o Gegé andava sempre atrás dela. O tio Zé, sentado no maple, com o mesmo à vontade com que nos sentamos nas espreguiçadeiras, uma visita que não se portava como as visitas. As novidades da metrópole ainda eram mais estranhas na maneira de falar do tio Zé. Um silvar mais forte do que o do pai e da mãe. As botas de tropa de tio Zé batiam na mesinha envernizada e abanavam a taça de água, onde um pau da felicidade crescia viçoso. A mãe tornava a ralhar ao tio Zé. Se tivesse avisado, tínhamos ido buscar ao navio. Podíamos ter percebido logo que o tio Zé não era como os outros tropas. Fechava os olhos ao beber gasosa, punha-se a pestanejar, queixava-se da umidade que lhe pesava nos pulmões e lhe apodrecia a pele, do calor que não lhe deixava ter certeza no olhar. Os outros tropas não falavam assim. Para mais, o tio Zé tinha os lábios em forma de coração, como os da mãe. Que belo homem te tornaste, dizia-lhe a mãe. O pai nunca deixa que a mãe diga que sou bonito. Os homens não se querem bonitos. Mas o tio Zé sorria agradecido e até corava como as raparigas. Os homens não devem corar. Quando abriram a encomenda da metrópole, a minha irmã e eu vimos cerejas pela primeira vez. Tinham chegado velhas e mirradas dentro de uma caixa com fundo de palhinha. A mãe comeu as cerejas com tanto prazer que a minha irmã e eu ficámos convencidos que as cerejas eram a fruta mais deliciosa do mundo. Não há nada tão bom como as cerejas, repetia a mãe. Mas não tinha razão. Não deve haver nada tão deliciosamente mal saboroso como cerejas. As botas de tropa do tio Zé faziam riscos na napa do maple, que no dia seguinte a mãe tirou com parafina líquida. Quando o pai chegou do trabalho, fomos ao Baleizão comemorar a vinda do tio Zé. O pai ligou o rádio do carro, as janelas abertas, que os pretos ainda não se atreviam a chegar-se aos carros para nos roubar. O céu estava tão laranja que o tio Zé disse nunca ter visto braseiro tão grande. Obladi, obladá. A mãe, com um turbante branco na cabeça, e o tio Zé a dizer-lhe que ela estava fina como as mulheres de Lisboa. Obladi, obladá. Só podia ser mentira. Como é que a mãe podia parecer uma mulher de Lisboa, se até as vizinhas gozavam com a maneira como a mãe se arranjava? Quando anoiteceu, o tio Zé disse que a noite aqui chegava tão de repente que parecia que alguém apagava a luz no céu. Ficámos sentados numa mesa a conversar. O tio Zé pedia cervejas. Como é que se acaba com este calor? Não tocou no pão quente com presunto, nem nas cassatas que o pai mandou vir para todos. Fez-se tarde. Os miúdos amanhã têm a escola. O tio Zé recusou a boleia que o pai lhe ofereceu. Fez alto a um táxi. Tinha sido um dia bom, apesar do cheiro da farda do tio Zé e da maneira esquisita dele. O tio Zé já estava a entrar no táxi quando voltou atrás e se abraçou novamente à mãe. Saudades, muitos anos, era compreensível. Só que o tio Zé começou a chorar. Um homem não chora. Ainda por cima, um tropa. Ainda por cima, aos soluços, como se fosse uma criança. O pai tentava separá-los, mas o tio Zé não se deixava apartar. Chorava com a cara enfiada no ombro da mãe e a tatuagem Angola 1971 virada para nós, até que o taxista, farto de esperar, carregou no claxon. Começaram então as cartas do Kitesh. As cartas chegavam e a mãe contava-as às vizinhas, enquanto faziam jogos de napronge e entremeios de lençóis. Não tardou que as aventuras do mato do tio Zé o tornassem numa espécie de Tarzan do Kitesh. As tardes do bairro eram mais monótonas do que as tardes noutro sítio qualquer, mesmo contando com as dos hospitais, as das prisões e até as dos mortos nos cemitérios. As vizinhas tinham os olhos minguados de quem tem um bairro para o horizonte e procuravam distrações em tudo. Nos condutores azelhas, que não conseguiam estacionar à primeira, nas quitandeiras que apregoavam a fruta mais alto, qualquer coisa servia para fazer as tardes das vizinhas passar mais depressa. Mas nada se comparava a ouvirem as aventuras do Tarzan do Kitesh, desde que não metessem turras nem brancos retalhados. Até que um dia chegou uma carta e a mãe deitou-se na cama, sem sequer ter dobrado a colcha branca de renda, e pôs-se a chorar, com a ventoinha de teto ligada no máximo. Depois desse dia nunca mais houve aventuras do Tarzan do Kitesh. De qualquer maneira, por essa altura, o Tarzan já tinha passado de moda, mesmo no cinema. A minha irmã estava apaixonada pelo Trinitá e as outras raparigas também. Eu e os meus irmãos queríamos todos ser como o Trinitá, mas era difícil imitar o estilo de um cowboy em Luanda. Foi o tempo em que mais gostei de ter olhos azuis. Não que fossem parecidos com os de Trinitá, mas eram pelo menos da mesma cor. Até as mulheres casadas suspiravam quando falavam nos olhos do Trinitá, que eram mais azuis do que a lagoa de São João do Sul, de que a mãe tinha uma fotografia com nenúfares e flamingos.